Fala galera, tudo bem? Hoje preparamos com todo o carinho do mundo mais uma leitura de tema. Vamos lá? Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Línguas em perigo, as necessárias defesa e preservação da diversidade linguística brasileira, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. Estima-se que existem no Brasil em torno de 250 línguas. Além da língua portuguesa e de sua ampla diversidade, são faladas línguas indígenas, de comunidades de imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras. Esse patrimônio cultural é desconhecido pela grande maioria da população, cujo senso comum acredita que o país é monolíngue. Interessados em mudar esse cenário, amplos setores da sociedade civil, pesquisadores e comunidades linguísticas se mobilizaram a partir de meados dos anos 2000, de modo que foi instituído o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, INDL, por meio do Decreto número 7.387, de 9 de dezembro de 2010. O decreto, que foi assinado pelos Ministérios da Cultura, Educação, Planejamento e Gestão, Justiça, Ciência e Tecnologia e Inovação, permitiu a elaboração de uma política específica para a salvaguarda da diversidade linguística brasileira, adequada à natureza transversal das línguas. Texto 2. Um dos principais desafios para o reconhecimento das línguas minoritárias é constituir, com isso, direitos linguísticos, bem como a elaboração de estratégias que visem instrumentalizar as populações de falantes na preservação e na transmissão de seu patrimônio linguístico. Outro desafio é fazer do Inventário Nacional da Diversidade Linguística um instrumento includente, de modo que seja possível se inscrever no INDL todas as línguas faladas no Brasil, em sua plenitude e diversidade. Importa salientar que a abordagem que o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, está desenvolvendo para lidar com a complexidade desse tema é pautada na autodeclaração e na anuência dos grupos e comunidades de falantes, de modo que se abordem as línguas enquanto elementos de interesse cultural e de afirmação de identidades. Trata-se de uma estratégia voltada para a percepção do fenômeno linguístico enquanto produto de diversos fatores de ordem sociopolítica e não necessariamente como objeto de estudo de uma área acadêmica, a linguística, que possui cânones e metodologias específicas de catalogação e classificação, e cujos conteúdos nem sempre são inteligíveis ou acessíveis para os próprios falantes. Nesse sentido, o IFAM tem apoiado o desenvolvimento de vários projetos de inventários linguísticos através de editais e parcerias. Em 2014, foram reconhecidas 3 línguas como referência cultural brasileira: o talian, falado por comunidades descendentes de imigrantes italianos que vivem em municípios da região sul do Brasil, e as línguas indígenas Guarani e Mbiá, falada nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, e Azurini do Tocantins, Tucuruí, no Pará. Texto 3. A septuagenária Kaiawa Mauaiana é supostamente a última falante da língua Mauaiana, vivendo entre os Waiwai, na terra indígena Trombeta Mapuera e na terra indígena Nhamundá Mapuera, no Pará. Kaiawa não fala português. Como perdeu parentes e amigos, ela sofre com a falta de interlocução, porque os mais novos não aprenderam sua língua. A exceção é seu neto, Yolandino Chayukuma Waiwai, aluno da Universidade Federal do Oeste do Pará, o Fopa. Outras línguas indígenas, como é o caso do Nhengatu, que não contém a vogal O, levou os antepassados de Dayana Borari a sofrerem preconceito linguístico. No documentário Entre Rios e Palavras, as línguas indígenas no Pará, em 2021, ela conta que seu avô falava Butu, no lugar de Boto, e Canua, ao invés de Canoa. A cacica Kátia Akratikatege, a primeira líder feminina da etnia Gavião Akratikatege, sofreu na pele a tentativa tentativa de apagamento da sua língua nativa. No mesmo documentário, ela lembra que, ao entrar na escola com 9 anos, a então professora dava beliscões em seus braços e ainda a deixava de castigo, alegando que ela não falava direito e que usava muita gíria. Eu sentia vergonha de mim por falar daquele jeito. À medida que foi crescendo, e sobretudo a partir do final dos anos 1980, seu povo foi obrigado a voltar a falar a língua nativa. A cacica passou a adotar uma estratégia de luta defendida por seu pai, o líder indígena Paiaré Akratikategê. Seu pai protagonizou uma saga para denunciar as atrocidades cometidas contra o seu povo durante o processo de construção da hidrelétrica de Tucuruí. Ela lembra que seu pai, já falecido, costumava alertá-la sobre a importância das línguas indígenas na luta de resistência pela preservação dos povos indígenas. Texto 4. Língua de índio, Ana Lee. Gente que mora aqui no Brasil fala tupi. Até mesmo sem saber, um garoto índio é guri. Tamanduá morava cá. Tanajura, ele vivia cutucar. Eis que Caraíba veio espiar. Bororós, Caetés, Guaicurus e Aimorés. Índio, mora na maloca e joga peteca. Gosta de pipoca. Branco, mora em Carioca. Aprendeu com um índio a comer paçoca. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.